Então, nosso tema dessa tarde é Lei de Conservação. Esse é um capítulo do Livro dos Espíritos, que fala sobre Lei de Conservação. Quem tiver interesse, de repente, aprofundar depois até mais, então, está no Livro dos Espíritos. Então, Lei de Conservação, o que, que é essa lei? Basicamente, ela trata dos nossos instintos de conservação, de manutenção, da nossa vida corporal. Então, no início, nós trazemos basicamente só instintos. E à medida que nós vamos evoluindo, vamos aprendendo, a gente começa a utilizar mais a razão, e a razão ela vai colocando-se à frente, então, dos instintos. E por que que a gente tem instintos e necessidades de conservação? A gente tem porque a gente tem necessidade de estar vivo. Nós estamos encarnados e precisamos permanecer para poder termos as experiências necessárias nessa vida. Todos nós já observamos, tanto nos animais quanto nos seres humanos, que quando uma situação de perigo ocorre, existe uma reação de defesa. Então, quando a gente está em perigo, a gente se defende, e isso nada mais é do que um instinto de conservação que nós trazemos dentro de nós. Mas essa lei de conservação, ela é muito mais do que simplesmente nos mantermos vivos. Aqui no livro ele nos diz que ao encarnarmos, nós temos na natureza todos os meios necessários para nos conservarmos, para tirarmos dela a nossa subsistência, por assim dizer. E o que que acontece que a gente às vezes não encontra na natureza os meios necessários para isso? Na verdade, não é que a gente não encontra. Na verdade, a gente não está sabendo procurar, ou não está querendo procurar. O necessário todo está na natureza. Mas o supérfluo, que é aquilo que a gente vai colocando cada vez mais como fundamental para a nossa vida, isso realmente não está ali. Então, essa busca daquilo que não é necessário faz com que a gente perca o rumo das coisas que são necessárias e realmente importantes para nós. Então, se aqui diz que na natureza ela tem todo o necessário para nós, por que que existe carência no nosso mundo? E a gente observa, porque hoje nós temos os meios de comunicação que nos trazem informações de todos os lugares, a todos os momentos, e a gente sabe que existe diferença social em todo o nosso mundo, existe muitas pessoas passando fome, basicamente, já que falamos de conservação. Como que isso acontece se a natureza provê tudo para nós? Por que que existe essa diferença? E a resposta é muito simples. É pela ambição, pelo egoísmo do ser humano. A gente vê através de pesquisas, de informações que nos chegam, que uma pequena parte da população ela detém recursos muito grandes em comparação àquela grande parte que nada tem. Então existe uma desigualdade muito grande, e realmente é pela ambição e pelo egoísmo. Se nós vivêssemos mais de uma maneira fraterna, a gente não teria tanta dificuldade. Mas isso também faz parte dos motivos pelos quais nós estamos encarnados nesse planeta. Não é um planeta de felicidade. A gente sabe que aqui é um lugar de provas, e que todos nós estamos então sendo testados. Isso não justifica que façamos as coisas de forma errada, mas explica por que fazemos, porque ainda temos a necessidade de estarmos aqui. Então, nessa busca, muitas vezes, em que o homem ele se encaminha nessa vida, a gente observa, estamos hoje no ano de 2016, e se a gente for para trás, são muito mais do que 2016 anos. Nosso calendário começou na era de Cristo, mas existem milhões de anos anteriores a isso. E nesse tempo todo, o homem vem evoluindo, talvez um pouco lentamente, mas vem evoluindo, e todo o esforço que é feito na busca do progresso, do bem-estar, ele é bem-vindo, porque ele também cria situações que tentam minimizar um pouco essas diferenças. Isso apenas não é necessário quando é feito de uma forma errada. São através dos abusos que a gente comete nessas buscas de bem-estar que nos levam ao distanciamento do que é certo. O bem-estar é sim bem-vindo, mas o abuso dele é completamente equivocado. E nessa tentativa de bem-estar, a gente se depara com várias situações no nosso dia em que nós, sem perceber às vezes, nós tomamos algumas decisões, optamos por algumas coisas que a gente poderia chamar, para ser facilmente interpretado, né, como tentações. Por que nós gostamos de determinadas coisas ou fazemos determinadas coisas? Porque temos esses desejos para nos posicionarmos para um lado ou para o outro. E se a gente parar para pensar, muitas vezes esses desejos, essas tentações, nos levam para caminhos que não são os melhores para nós. Por que que fazemos isso? Então essas tendências que nós temos, elas acabam sendo proporcionais às nossas carências. Nós não trabalhamos as nossas carências, muitas vezes emocionais, existenciais, e acabamos dando vazão a elas através desses desejos, nessas tentativas de suprir essas necessidades que nós temos. Então, ao invés de nós realmente suprirmos, a gente acaba quase que se enterrando mais ainda nessas coisas, porque nós vamos praticando, praticando, praticando, e vamos fazendo com que isso seja uma verdade para nós mesmos. Então não é esse o nosso sentido de estarmos aqui, estarmos vivos. É compreendermos, né, um pouco mais profundamente. Ele nos diz que todo sentimento que eleva o homem acima da sua natureza animal indica uma predominância do espírito sobre a matéria. Então quando vem essas tendências, essas vontades, a gente consegue identificar elas e descobrir por que que estamos sentindo elas e para onde elas vão nos levar. No momento que a gente consegue frear isso, a gente está tendo então essa predominância do espírito sobre a matéria. A gente não está dando vazão a esses desejos constantes que a gente vai sentindo durante todo o nosso dia. A gente começa a nos policiarmos, começa a trancarmos essa vazão que vem ocorrendo. Então, é um momento, sim, de crescimento do espírito. E dois fatos me chamaram a atenção ontem, que quando a gente vê o tema de hoje, a gente percebe a ligação que existem entre essas situações. Muita gente deve ter observado ontem, num programa à noite ali no Globo Repórter, que falou sobre o estado de Santa Catarina, uma região específica, e da qualidade de vida que lá existe. E a gente assistindo aquilo, parecia que a gente estava em outro lugar, muito, muito distante, e é realmente perto daqui, né? Porque existe uma harmonia, pelo menos é o que foi documentado ali, uma harmonia entre os habitantes na forma de vida que eles levam, na forma simples da vida que eles levam, porém, uma forma bastante saudável em todos os sentidos. Então, a gente está no meio de uma turbulência, de um agito de informações negativas por todos os lados, mas a gente percebe que existem coisas realmente boas também por todos os lados. É que muitas vezes elas não aparecem ou nós não conseguimos ver essas coisas boas que estão tão próximas de nós. A gente às vezes opta por coisas de acordo com as nossas vontades. Então, se a gente realmente não vê, é porque a gente não quer. E a outra coisa que também deu para ver ontem foi uma reportagem no Jornal do Meio Dia, que mostrou ali em Porto Alegre, eu não sei se alguém deve ter visto, numa rua lá de um bairro, um grupo de pessoas colocou uma geladeira na calçada e botou uma série de avisos na porta da geladeira de como é que funciona aquela geladeira. Uma geladeira ligada, não é uma geladeira jogada na calçada. Então ela serve para quê? Para que pessoas que não tenham alimento possam abrir aquela geladeira e tirar o alimento necessário para se alimentar. E outras pessoas que têm alimentos em casa sobrando, vão ali e colocam dentro da geladeira. Então é um intercâmbio de pessoas colocando e pessoas se utilizando. E ali mostrou, inclusive, que isso aí já faz alguns meses que eles já tinham esse projeto. Inclusive teve um momento que roubaram a geladeira deles. Mas eles não desistiram do projeto e muito pelo contrário, eles receberam a doação de outras geladeiras. Eles têm umas 4, 5 lá sobrando ainda que eles pretendem manter esse projeto em outras ruas também. E é muito interessante porque a gente no primeiro momento pensa assim, essa ideia não vai dar certo. Porque nos conhecendo, sabendo do que a gente pensa, a gente diz assim, não, alguém vai chegar ali e vai tirar tudo que tem dentro da geladeira, que nem já levaram a geladeira. Mas na verdade, a gente não pode colocar para a raça humana toda a nossa visão, né? A gente tem que acreditar e incentivar um projeto diferente para que ele possa realmente dar certo. E está dando, aos pouquinhos está dando, tomara que permaneça, né? Teve uma outra situação também que eu já vi na mesma cidade, em Porto Alegre, que tem áreas ali, tem bairros, que tem muitos moradores de rua, pessoas que dormem nas calçadas, algumas por vontade, outras por situações que levaram elas a isso. Mas os motivos também não nos importam nesse caso, né? E pessoas de prédios, de casas, o que elas fazem? Como elas sabem que essas pessoas moram na rua, que essas pessoas vasculham os lixos procurando comida? Elas, quando tem sobras de comida, elas colocam numa sacolinha plástica e amarram nas árvores próximas. Então eles já sabem que ali são comidas, eles não precisam vasculhar no lixo, naqueles containers enormes, entrar dentro e de repente estão ali muitas vezes dividindo um espaço até com os animais. É uma forma, ainda que não seja a mais correta, mas é uma forma de tentar minimizar um pouco essas diferenças que existem no nosso mundo. A gente tem algumas práticas que a gente já tornou comuns, que são as campanhas, né, do agasalho. Então, que todos os anos no inverno a gente olha dentro dos nossos armários as coisas que estão lá sobrando, que não nos interessam mais, e a gente dá. Então, também existem outros meios também de auxiliar as pessoas. Cada um de nós faz as suas reflexões, né, sobre o que pode fazer, o que está fazendo consigo mesmo e chega às suas conclusões. Então, lei de conservação, cada um de nós tem as suas situações, mas nós podemos também, já que estamos todos nesse mesmo mundo, sermos mais fraternos e auxiliarmos os que estão próximos de nós.